Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais e aos nossos amigos encarnados que nos recebem nesta noite com o carinho, com a fraternidade. É que vamos falar do tema Não se turbe o vosso coração. É uma análise da influência dos problemas do mundo sobre a nossa confiança na vida. Já refletiram como nós somos bombardeados diariamente com tantas notícias difíceis, tantas situações dolorosas que se passam no mundo, distantes e próximas de todos nós? E isso, em muitas situações, em muitos casos, abala a confiança das pessoas na vida. Quem que, ouvindo falar de tantos problemas, de tantas dificuldades, não fica às vezes desanimado, fica temeroso, fica preocupado com o destino da humanidade? Os que viveram mais, às vezes ficam até desiludidos com a humanidade, porque vão se recordar de tantos fatos que já se passaram, de tantas situações difíceis que a humanidade atravessa, e os mais jovens poderão ficar desiludidos também, perguntando: que mundo é esse que eu estou vivendo? Que futuro me aguarda? Então são muitas notícias, muitas situações que nos atemorizam, que nos assustam, nos preocupam. E até aqueles que possuem uma fé, que confiam em Deus, se questionam: por que tanta situação triste, difícil, tanta situação ameaçadora no mundo? São notícias como a violência urbana, guerras, o terrorismo, calamidades naturais, desastres, epidemias e conflitos sociais. Então vamos trazer aqui à lembrança detalhes dessas situações tristes, porque nós vamos ver que muitas vezes essas lembranças, elas têm um poder destrutivo sobre nós. Mas vamos pensar então, de uma forma mais geral, sobre o impacto que essas notícias têm em nossa vida e o quanto elas podem nos paralisar. O quanto o medo pode surgir em nossa vida a partir desse relato insistente, constante, que os meios de comunicação nos fazem, nos trazem, e que também as pessoas, de um modo geral, contribuem para divulgar. Nós vamos utilizar para reconhecer a importância e a preocupação que nós temos que ter com esse medo que pode tomar conta de nós, de um fato que é narrado por André Luiz no livro Nosso Lar, no capítulo 42. O livro Nosso Lar é o livro que iniciou a série de livros de André Luiz, narrando toda aquela experiência que ele teve no mundo espiritual, todo o aprendizado que ele teve, para compreender o quanto a vida terrena reflete na vida espiritual e também compreender que nós somos espíritos em evolução e que precisamos retificar, precisamos corrigir ações, precisamos refazer escolhas para que possamos alcançar finalmente a felicidade. E num desses grandes aprendizados que André Luiz teve e que ele narra no capítulo então 42 do livro Nosso Lar, ele conta a grande preocupação que os espíritos que comandam, ou na época comandavam essa colônia espiritual, tiveram com um fato muito importante que ocorreu na Terra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Todos sabem a extensão de destruição que essa ação humana causou no planeta. Todos sabem a dor que ela levou a inúmeros seres, que resgataram, sim, suas dívidas perante as leis divinas, que realmente puderam passar por expiações que os libertariam de suas provas, enquanto que outros criaram longas situações de dor e sofrimento que levarão muitos séculos a serem superadas. Mas aqueles dirigentes espirituais da colônia Nosso Lar, lá naquela época, quando começaram os prenúncios que evidenciavam que um grande conflito se armaria no mundo, eles ficaram preocupados com o que poderia acontecer com os espíritos habitantes de Nosso Lar. E André Luiz, ele conta que eles receberam instruções e foram alertados de que deveriam se preocupar com o medo que poderia tomar conta daqueles espíritos. Isso porque aquela colônia, apesar de abrigar espíritos de grande elevação espiritual, abrigava um número muito maior de espíritos em condição ainda de aprendizado, espíritos ainda que estavam conquistando a segurança. E se um grande número deles fossem tomados pelo medo em razão da guerra que se passaria aqui no planeta, na crosta, entre os encarnados, poderia levar a consequências muito graves. E aqui nós poderíamos perguntar, como assim? Espíritos desencarnados, que já sabem que não existe a morte, já habitantes de uma colônia tão equilibrada quanto o nosso lar, poderiam ser tomados pelo medo? Sim. Eles, sabendo da realidade espiritual, ainda assim poderiam ter medo de uma guerra? Sim. Porque eles tinham seus entes queridos vivendo aqui. Eles tinham planos de voltar para esse mundo em futuras reencarnações. Então, imaginar que esse mundo pudesse ser destruído, desorganizado, imaginar que a sociedade terrena, abrigando tantos entes queridos, poderia ali ter inúmeros deles passando por dor e sofrimento, eles, de fato, poderiam ser abalados pelo medo. É quando, então, André Luiz começa a compreender a importância do medo na vida do espírito. E nós vamos perceber que o que se aplica ao espírito desencarnado se aplica também a nós que somos espíritos encarnados. Também em nós o medo pode ser uma força paralisante. E pior ainda, pode ser uma força que nos levará a agir de uma forma que poderemos desencadear situações que levarão muito tempo para ser reparadas por nós. Então ele recebeu a seguinte instrução de um espírito sábio que já vinha orientando ele naquele aprendizado que ele descreve no livro Nosso Lar, que era o espírito de Narcisa. E ela disse para ele assim, olha, elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então ela reconhecendo que as vibrações de medo podem se tornar contagiosas. Isso porque tudo que nós pensamos, sentimos, não fica restrito ao nosso mundo interior. Tudo que nós pensamos e sentimos também é irradiado para fora. Também influencia de uma forma sutil e imperceptível as outras pessoas. Aquilo que nós cultivamos mentalmente tem o poder de influenciar o meio que nós vivemos. Então basta alguém ter uma sensação de grande medo e aquilo pode alcançar outras mentes vulneráveis. Isso pode alcançar aqueles que são mais frágeis. Isso entre espíritos desencarnados e entre encarnados também. E nós comunicamos as nossas emoções, os nossos temores, nós comunicamos os nossos estados emocionais uns aos outros de inúmeras maneiras, através do que falamos, da forma como nós agimos. E nós podemos propagar as nossas intenções, as nossas disposições de ação e influenciar as pessoas. Por isso, então, que o sábio espírito diz que é uma moléstia de perigosa propagação. Daí a preocupação deles de prepararem os habitantes de nosso lar para todos os eventos lamentáveis que aconteceriam após o início dessa Segunda Grande Guerra. E Narcisa diz mais ainda: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Um indivíduo com medo, ele pode ter a reação de revidar, de agredir, de contra-atacar. E nós sabemos o que acontece na evolução do espírito quando ele fere, quando ele agride o outro. Ele desencadeia a dor e o sofrimento para a sua própria vida. Mas o medo também é uma força paralisante. Ele nos inibe, ele nos impede de realizações. Ele nos impede de fazermos algo a mais. Ele nos impede, por exemplo, de sermos mais fraternos. Porque alguém com medo se fecha no seu próprio mundo. e se torna incapaz de pensar no sofrimento do outro, porque pensa inicialmente apenas em resguardar-se. Então o medo, ele tem esse potencial, ou nos impulsionar para uma ação que vai desencadear dor e sofrimento para o outro e para nós mesmos, ou ele pode nos paralisar as ações. Por isso que o medo, então, é tão problemático na vida do espírito. Mas temos que considerar que o medo tem um lado bom. O medo, quando sob controle, o medo, quando bem compreendido pela criatura, ele se chama prudência, ele se chama precaução. Ele é aquela sensação que nós temos de que algo pode nos oferecer risco e que devemos evitar aquele momento, aquela situação. Então, o medo, dentro de um limite, ele é, na verdade, o nosso instinto de conservação. O que nós não podemos permitir é que o medo tome uma proporção muito grande e ninguém se considere a salvo do medo. Todos nós somos vulneráveis a alguma coisa, seja um fator físico que nos fira, seja algo que nos ameace, seja algo que nos atinja nos nossos bens mais preciosos. Muitos não conhecem os seus medos ainda. Muitos não foram ainda confrontados por experiências realmente significativas para reconhecer toda a complexidade que traz dentro de si, de inúmeras experiências, de inúmeras situações vividas já em muitas vidas. Nós não somos apenas isso que nós conhecemos aqui. Nós somos uma somatória de tantas experiências em tantas reencarnações, de tantas situações mal resolvidas, de tantas situações mal compreendidas, que ficaram arquivadas na nossa memória espiritual e que ficam, pela sabedoria divina, esquecidas. E que vão gradualmente sendo reveladas, vão gradualmente sendo mostradas a nós no transcurso da vida, para que possamos, aos poucos, nos conhecer e aprender a dominar aquilo que está em nós. É isso que é evolução espiritual. É autoconhecimento e domínio sobre si mesmo. É superação de traumas, de medos, é superação de concepções equivocadas, é a transformação para uma nova consciência, para um novo entendimento da vida e um novo ajuste com as leis divinas. Isso é evolução espiritual. Então há muito que nós não sabemos de nós mesmos. Por isso que nós temos que muitas vezes desconfiar daquela postura que muitas vezes carregamos até como uma forma de defesa perante o mundo, de nos acreditarmos invulneráveis. Nós só seremos realmente seres invulneráveis quando nós amarmos profundamente a criação divina. Quando nós tivermos profundo esse sentimento em nós, aí nada nos abalará, nada nos atingirá, porque estaremos na sintonia com Deus, estaremos no amor perfeito com Deus, num estado de alma que ainda não conhecemos, que os espíritos superiores nos dizem que existe. Ali nós seremos fortes, mas seremos fortes porque seremos plenos de amor. Por ter força, por ter sabedoria, por ter dinheiro, por ter inteligência. Tudo isso pode ser muito bem usado pelo Espírito, mas isso não confere a força, a fortaleza real do Espírito. A fortaleza real do Espírito é o sentimento do amor bem compreendido e bem vivido. Então podemos nos considerar todos criaturas, sim, vulneráveis. Somos todos espíritos que, em algum momento da nossa evolução, seremos confrontados por situações desafiadoras que nos abalarão. E, compreendendo essas situações, poderemos mais facilmente vencê-las. Daí a importância tão grande do autoconhecimento que a doutrina espírita nos propicia, que os espíritos superiores nos recomendam constantemente, porque é isso que nos prepara para os grandes desafios que nós temos pela frente. Então, se aprendermos, por exemplo, a lidar com o medo, poderemos vencê-lo em inúmeras etapas que o encontraremos em nossa evolução. E vamos ver mais, então, que o medo tem um potencial destrutivo muito grande. Vamos buscar as informações de Joana de Ângeles, sábia mentora do médium Divaldo Pereira Franco, que nos fala então no livro Momentos de Reflexão sobre o medo. Ela diz assim: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Corrigindo o que eu falei há pouco, na verdade ela não fala sobre o medo, ela fala sobre os nossos pensamentos, o poder que eles têm de nos induzir, de nos levar a realizações. Então, quando ela fala isso, conforme a expansão das ideias, isso significa o quê? À medida que vamos focalizando ou sintonizando o nosso pensamento apenas nessas ondas do medo, do temor perante a vida, em razão de tantos problemas, de tantos desafios, de tantas situações complexas que nós vemos no mundo, nós podemos ir nos associando a outras mentes que pensam dessa forma. E podemos receber esse estímulo que parte deles para nós e passamos a ser estimuladores de outras mentes também temerosas. É por isso que Narcisa disse também para o André Luiz que o medo é uma moléstia de perigosa propagação, porque ele pode sim, à medida que mais e mais pessoas vão se sintonizando com essa natureza de sentimento, de sensação, vão se sintonizando com essa natureza do medo, isso pode se tornar uma força que vai levar inúmeras pessoas a situações difíceis, de complexa e de grave situação. Então nós precisamos evitar que ele tome conta de nós, porque o medo não é somente o nosso, é um medo coletivo também. É o medo que leva as pessoas a serem, por exemplo, insensíveis, indiferentes, a pensarem em viver apenas a sua vida, para não se expor, para não correr riscos ao se exporem aos outros. Então nós temos que ter esse cuidado. E ela, ou melhor, outro benfeitor espiritual vai nos dizer também algo sobre o medo. Hamed vai nos dizer no livro Renovando Atitudes o seguinte: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Isso nós sentimos claramente quando nós vamos, ao longo de um dia, absorvendo as informações que diariamente chegam e que são, de forma insistente, repetidas pelos meios de comunicação. E vamos assimilando aquilo. E aquilo vai se somando de uma tal forma que nós passamos a ter uma visão do mundo de que ele está em desordem, de que ele está sem controle. Essa é a impressão que nós temos quando conversamos com pessoas em várias partes. As pessoas não têm confiança hoje nos destinos da humanidade. As pessoas se encontram muitas vezes amarguradas, preocupadas, sem saber o que vai acontecer com o mundo. As últimas notícias que nós temos tido de toda aquela onda de refugiados invadindo a Europa, as reações agressivas que estão sendo tomadas contra eles, e esses nossos irmãos reagindo também nessa mesma onda, porque também estão tomados pelo medo. E naturalmente eles têm até razão em sentir isso, porque se sentem profundamente ameaçados na sua segurança. Esses nossos irmãos, então, estão vivendo hoje essa atmosfera de medo, de incerteza, que pode levá-los a reações agressivas. Se prestarmos atenção nos noticiários, nós vamos ver que isso pode levar progressivamente aquelas comunidades que estão sendo mais afetadas a adotarem medidas cada vez mais agressivas. Daí a importância que nós aqui, que não estamos sendo afetados diretamente pela situação, que vibremos, que desejemos, que oremos paz por essas pessoas. Porque a nossa onda mental vai chegar até eles. Ela vai ser amplificada pelos benfeitores espirituais. Vai envolvê-los num clima que vai neutralizar tanta onda de terror que os atinge. E isso terá, sim, uma contribuição significativa. Nós que sabemos o poder do pensamento em razão de tantas comunicações inquestionáveis sobre a natureza do pensamento humano, nós somos responsáveis por contribuir, de ajudar que os benfeitores espirituais consigam neutralizar o máximo que puderem essa propagação do terror que toma conta dessas pessoas, do medo, da insegurança que começa a atingi-los. Então nós temos que trabalhar, na verdade, evitando que a nossa atenção se fixe apenas a essas situações lamentáveis. Trabalhando mentalmente para compreender que os nossos irmãos que passam hoje por essas provas difíceis não são diferentes dos outros que já passaram ao longo de toda a história da humanidade por situações também difíceis. Consultemos os livros de histórias e nós vamos ver quanto sofrimento a humanidade vem ao longo dos séculos experimentando no mundo. Quantas provas coletivas, guerras, calamidades, epidemias se passaram na história da humanidade. E nem por isso ela foi destruída, nem por isso ela deixou de existir. Nem por isso o homem não reconstruiu o seu mundo, não tentou restabelecer a ordem e o equilíbrio nas sociedades. Isso porque todos os seres humanos, eles estão destinados à superação do sofrimento. E as coletividades humanas, como resultado da somatória das condições dos seus componentes, também estão destinadas à superação, à evolução. Esse é um determinismo bendito e divino que nós temos. Nós somos seres destinados ao progresso, à evolução, à transformação para o melhor. E nós que temos as bases da doutrina espírita, precisamos confiar nisso e precisamos propagar essas ideias. Não podemos alimentá-la na mente de pessoas que são mais frágeis, que são vulneráveis. Às vezes, por invigilância, nós permitimos que comentários nossos tirem das pessoas a esperança. Nós permitimos que comentários nossos possam tirar das pessoas a certeza de que um mundo melhor virá. Sobretudo junto aos jovens, às crianças, o relato que nós fazemos, os comentários que nós fazemos, pode estar determinando o futuro dessas pessoas. Quando nós não vemos o futuro com esperança e só o pintamos como um quadro terrível de incertezas, nós tiramos do jovem, muitas vezes, aquele ímpeto de transformação, de renovação tão necessário à sociedade. Nós tiramos deles aquele gosto de tentar algo novo, diferente, para melhor. Então não podemos fazer comentários pessimistas perante eles. Precisamos reforçar as ideias de confiança, de certeza de que o amanhã da humanidade poderá ser melhor. Poderá trazer benefícios. E não for o amanhã imediato, será no futuro. Porque é assim que vem sendo a história da humanidade. Se formos pensar que nós éramos seres primitivos, que tínhamos que disputar alimentos com as feras, e a sabedoria divina nos levou a desenvolver a agricultura, o cultivo dos alimentos, nos levou a criar abrigos para que nos protegêssemos das intempéries, nos levou a criar a sociedade que vem progressivamente se organizando e se tornando progressivamente cada vez mais capaz de se sustentar e de auxiliar aqueles que necessitam. Se nós lembrarmos de toda essa trajetória da evolução humana, nós vamos confirmar com certeza. Nós só estamos passando por uma fase triste da humanidade. Mas o futuro progresso nos revelará situações muito melhores. E é essa certeza que nós temos que cultivar em nossas vidas e levar aos nossos irmãos, para que eles não sejam dominados e paralisados pelo medo. E Hamed ainda nos diz mais. Ele diz assim: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Então não podemos ser manipulados pelo medo. Existem sim seres que têm interesse em nos conduzir pelo medo. Espíritos distanciados das leis divinas, espíritos iludidos pela sua inteligência, achando que podem controlar a obra divina de modo a atender os seus interesses, tem sim interesse em propagar entre os encarnados e desencarnados a onda do terror. Espíritos distanciados de Deus não é uma novidade para nós, porque nós os conhecemos aqui na Terra, encarnados. Eles, quando desencarnam, ainda mantêm as suas intenções. E eles muitas vezes se organizam, assim como os espíritos do bem, para tentar manter a ordem de acordo com o seu ponto de vista. E eles atuam através desses atos que aqui os encarnados praticam para levar as pessoas a terem medo. Porque eles sabem que pelo medo eles podem dominar a mente das pessoas encarnadas e desencarnadas. São irmãos nossos que um dia serão chamados pela lei divina a recompor tudo o que eles fizeram contra os seus irmãos. E serão chamados a retificar os seus sentimentos, a se transformarem. Muitos de nós já fomos assim. Em tantas vidas passadas, fomos manipuladores, controladores de outras pessoas, através do medo, através de artifícios que nós criamos para dominar as pessoas, colocando-as sob o nosso domínio. E tivemos que aprender as duras penas que não será nunca pela imposição e pela força que nós conseguiremos resultados positivos perante a vida. Será sempre por uma atitude de amor, de caridade, é que nós conseguiremos realmente realizar as grandes construções do Espírito. Então, muitos já se regeneraram. Muitos estão hoje encarnados trabalhando pelo bem. Isso é para nos mostrar que o poder divino é de transformação do indivíduo. Se Deus permite hoje que tantas situações lamentáveis ocorram, tantas calamidades ocorram, é porque todas essas coletividades, todas essas sociedades necessitam ainda dessas experiências mais drásticas. Porque são espíritos que viveram muito, criaram muito desequilíbrio na vida alheia e hoje sentem o choque de retorno das ações que eles desencadearam. Mas isso não deve nos levar jamais a pensar, então eles estão sendo punidos, bem feito para eles, que suportem suas provas. Porque Deus nos pede também a solidariedade, o amor. Porque é esse amor que surge nos momentos de dor, que mobiliza as pessoas a ajudarem os que sofrem, que vai ajudar a mudá-los mais rapidamente. Porque ao sentirem que são também amados pelos seus irmãos, também poderão permitir aflorar em seu coração o sentimento de amor, talvez ainda pouco desenvolvido, que irá consolidar neles tudo o que essas experiências trazem de aprendizado. Então a solidariedade, a compaixão por aquele que sofre é fundamental no processo de transformação da humanidade e da nossa transformação individual. Por isso que não podemos tratar e pensar no sofrimento alheio com indiferença, por saber que são irmãos que estão passando por provas e expiações. A sabedoria divina cria esse mecanismo porque entre nós, nos amando e nos ajudando, nos apoiando, nos perdoando, nos reconciliando, é que nós vamos progredir. Porque isso é que é amor. Porque é isso que é fraternidade. Porque é isso que será essa força poderosa do amor que nos ligará de modo indestrutível e definitivo a Deus. E nós vamos então perceber que as notícias ruins, elas podem então nos induzir ao medo e à perda de confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Quantas pessoas não estão hoje vivenciando essas situações então, em que experimentam o medo porque os meios de comunicação encarceram a sua mente nessa onda de ameaças constante, de incertezas constantes. Nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos não consumir apenas notícias como elas nos são passadas, mas temos que refletir sobre elas. Temos que buscar outras explicações sobre elas. Temos que buscar outras pessoas mais lúcidas que nos tragam explicações melhores sobre o que está acontecendo no mundo e não ficarmos apenas absorvendo de certos meios as mesmas informações que são massivamente transmitidas. E vamos ver num exemplo que aconteceu aí aproximadamente 3 ou 4 anos atrás, o quanto medo ele pode interferir na vida das pessoas, de pessoas simples. Nós temos um caso que aconteceu na cidade de Presidente Prudente, em que aconteceu com a família o seguinte: A família se isola do mundo por 2 anos por medo de morrer. Tudo começou com o filho mais novo, quando o filho mais novo se mudou para a casa dos pais, alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro de casa. O pai, aposentado, contratou uma pessoa que todo mês ia ao banco, sacava o dinheiro, comprava os alimentos necessários, pagava as contas e entregava tudo para eles. E ninguém daquela casa saía. Tinha o pai, a mãe, um filho, tinha a esposa do filho, que estava inclusive grávida. E ninguém saía de dentro de casa por medo. E aí a gente pode pensar, deviam ser pessoas muito perturbadas para agirem assim. Olha o que uma das pessoas que foi socorrer essa família, quando descobriram o que estava acontecendo, que eles estavam vivendo ali isolados, olha o que a pessoa disse. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos em fim do mundo. Foi a dona Maria Helena, diretora do departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Não existia ninguém com problema mental ali grave. Não existia ninguém que era portador de alguma patologia, alguma coisa assim. Foram pessoas que foram acolhendo a ideia de medo de um e aceitaram aquilo dominando a sua vida. Talvez nós não vivamos essa situação tão extrema, mas nós podemos estar conduzindo a nossa vida por medo de perder algo, por medo das ameaças que nós sabemos serem reais, mas que não necessariamente vão nos atingir. Nós devemos refletir o quanto o medo está guiando hoje a nossa vida, o quanto essa incerteza da segurança, do bem-estar, do nosso futuro, o quanto isso está determinando que nós deixemos de realizar coisas importantes em nossas vidas. Existem pais, por exemplo, que têm medo de deixar os seus filhos viverem a sua própria vida. E para poupá-los do sofrimento, porque têm medo que eles sofram, os protegem de tal forma que inibem o desenvolvimento de crianças e jovens. Impede que eles se tornem autônomos, independentes. Impede que os filhos busquem as suas próprias realizações, porque os pais acreditam que essa superproteção os livrará da ameaça do mundo. E muitos podem estar tirando dos seus filhos grandes oportunidades de autoconhecimento, de realização, de encaminhamento na vida, de evolução. Então, reflitamos o quanto o medo nos paralisa. Às vezes o medo nos impede de descobrir novas situações favoráveis a nós mesmos. Às vezes nos agarramos tanto a uma situação que nos traz conforto, estabilidade, e não ousamos, não vamos além porque temos medo. E não arriscamos. E não descobrimos algo novo que talvez está reservado a nós. Mas também tenhamos cautela. Não sejamos tão inconsequentes. Saibamos dosar a prudência e a disposição de arriscar. E a sabedoria divina irá nos conduzir às nossas realizações, desde que não sejamos tomados pelo medo, desde que confiemos no poder de Deus de nos conduzir às melhores situações. Então nós temos que refletir mesmo se nós não estamos hoje com tantas informações, com tudo que é tão massivamente divulgado, com tudo que é tão intensamente falado a todos nós, se nós não estamos deixando grandes oportunidades passar por nossa vida. E o medo, ele também gera algo tenebroso nas coletividades, que é o chamado discurso do ódio. De tanto que se fala de problemas, de dificuldades, de ameaças, surge uma reação em muitas pessoas que é a de se voltar contra aquilo que é ameaça, de passar a não gostar daquilo e chega ao ponto de odiar as pessoas que são responsabilizadas por aquilo que acontece. Sabe esses países onde há grupos políticos que se odeiam, que se matam, que se trucidam? Isso foi sendo gerado pelo chamado discurso do ódio. Vai se falando tanto que tal pessoa é culpada por quê? Por aquilo que está acontecendo. Vai se dizendo tanto que ele é o grande malfeitor, que ele é o grande responsável pelo sofrimento de todos. E isso vai se tornando algo comum, que vai se tornando intenso, ao ponto que as pessoas começam a acreditar mesmo que elas têm que reagir, que elas têm que agredir, que elas têm que eliminar. É esse discurso do ódio que nós temos que tomar muito cuidado na nossa sociedade. E nós fazemos esse discurso muitas vezes, quando nós falamos coisas lamentáveis como tem que matar mesmo esse tipo de gente, porque ela tem que ser eliminada da sociedade, porque ele não tem salvação. Quando nós falamos isso, nós estamos fazendo coro com esse discurso do ódio que vai sendo implantado. Porque quando nós afirmamos algo, é algo que é próprio da comunicação humana, de tanto afirmar, de tanto dizer, nós vamos validando as ideias, nós vamos confirmando elas, nós vamos reforçando a nossa disposição e a do outro de agir para que aquilo se concretize. Então, nós que sabemos que é só o amor que transforma de verdade, nós não podemos reproduzir esse discurso do ódio contra pessoas, contra situações, contra instituições, contra grupos, porque isso, de tanto ser repetido, tenderá a se concretizar. Então, o discurso do ódio é produzido por isso. O medo disseminado proporciona o surgimento do discurso de ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra os indivíduos que são vistos como inimigos. E nós temos que ter uma cautela muito grande, porque hoje na nossa sociedade isso está acontecendo. As pessoas dizem de forma muitas vezes agressiva contra grupos, contra partidos, contra organizações, e isso é algo perigoso. Isso não significa que nós vamos dar o aval à conduta das pessoas, que nós vamos dizer que eles estão certos. Isso não significa que nós vamos dizer que nós temos que dizer que todo mundo é bonzinho. Mas nós não vamos pedir o sofrimento como forma de correção de ninguém. Nós não vamos querer usar a força e a violência como forma de transformação de ninguém. Porque nós não queremos isso para nós. Se o nosso filho cometer um ato ilícito, nós não queremos que ele seja assassinado. Por que que nós queremos que o filho do outro seja? Se nós, quando erramos, nós encontramos justificativas para os nossos erros e procuramos atenuantes, por que nós vamos querer que o que errou, o nosso irmão, seja punido severamente? Nós queremos perdão, educação, oportunidade de reparação para nós, para nossa família. Nós temos que desejar isso para os nossos irmãos também. E um outro exemplo prático que acontece é quando as pessoas se dispõem a praticar a justiça com as próprias mãos. As pessoas estão já saturadas de tanto medo que elas cultivam e por ver que muitas vezes aqueles que deveriam tomar providências contra aquilo, elas querem praticar a justiça. E instigam umas às outras, através de afirmações, a agirem perseguindo e punindo alguém. São os casos lamentáveis de linchamentos. O que que mobiliza um ser humano para querer de forma bárbara atingir outro e machucar outro? É o próprio medo que o indivíduo carrega dentro de si. É a insegurança que ele sente por ver que a sua necessidade de segurança não é atendida por aqueles que são os responsáveis. E as pessoas saturadas, cansadas, temerosas, elas reagem com a violência. Qualquer um de nós corremos o risco de sermos arrastados por uma onda dessa de ódio contra alguém. Qualquer um de nós que não se fizer vigilantes. Então não permitamos que essas ideias encontrem abrigo em nossa mente. pensemos em termos de amor, de perdão, reflitamos em tantas mensagens, tantas instruções que os Espíritos superiores nos convidam a refletirmos mais sobre a necessidade do perdão. Porque essas reflexões, elas previnem em nós esses comportamentos agressivos. Refletir sobre a fragilidade humana, sobre a necessidade do ser humano, refletir sobre a sua condição espiritual, refletir sobre a sua condição de filho de Deus, isso é uma construção que vai gradualmente substituindo os nossos ímpetos de violência. Praticar a caridade, procurar entender o próximo nas situações corriqueiras, não julgando, desculpando, é também a construção de uma forma diferente de ver a vida, de se relacionar com o próximo. Por isso que temos que alimentar a nossa mente com ideias de amor, de compaixão, de fraternidade, compreender mais profundamente a necessidade que o ser humano tem, entender melhor a sua natureza. Tudo isso fortalece em nós a disposição de combater a violência que ainda reside em nós, que é resquício de eras passadas, de experiências passadas. Daí o convite que a espiritualidade nos faz. Aprofundemos os nossos estudos em obras espíritas maravilhosas que nós temos. Participemos dos cursos, dos grupos de estudo da Casa Espírita. Frequentemos semanalmente, rigorosamente, a reunião que nos estimula a pensar de modo elevado. Cultivemos diariamente uma leitura que nos inspire o amor. E tudo isso é força que nos ajuda a vencer os nossos ímpetos de violência. E aí fica uma reflexão. Diante de tantas notícias que nos atemorizam, nós devemos então ser indiferentes a elas? Devemos ignorar tanto o sofrimento humano, já que ele tem o potencial de despertar algo tão ruim em nós? Não. Aqui é a sabedoria de Jesus, se expressa também através da parábola do bom samaritano. Essa parábola, como tantos ensinamentos que Jesus nos transmitiu, possui múltiplas interpretações e cada vez que estudamos encontramos algo novo que nos ajuda a compreender algo a mais da vida. Refletindo na situação do samaritano, ele não se permitiu ser tomado pelo medo. Vendo o homem caído na estrada, ele poderia pensar: ele foi vítima de malfeitores. Eles estão aqui próximos, eu vou correr daqui, porque se eu demorar socorrendo o próximo caído, eu posso também ser vítima deles. Mas não, ele não teve medo. Ele se envolveu com a situação. Ele socorreu, assistiu o homem ferido, levou ele até a estalagem, garantiu que ele tivesse uma acomodação digna e ele prosseguiu a viagem dele. Essa parábola ela também nos mostra que nós devemos agir assim diante de tanto sofrimento que tem no mundo. Nós temos que parar, fazer aquilo que é possível a nós. Em muitas situações, nós temos que pegar o caído e levantar. Mas em outras, nós temos que orar por ele, já que não temos mais o que fazer. E o que temos que fazer? Prosseguir a nossa viagem. É assim que nós temos que lidar com tantas situações que nos são apresentadas diariamente. Vamos nos compadecer e agir dentro do limite que nós pudermos. Mas, feita a nossa parte, prossigamos a nossa vida. Continuemos a nossa estrada, porque o nosso destino nos aguarda. Então não vamos paralisar porque nós ouvimos falar do sofrimento alheio. Já nos compadecemos, já fizemos o que estava ao nosso alcance, continuemos a nossa jornada. Isso não é indiferença. Isso não é insensatez. Isso é aproveitar a oportunidade que nós temos de vida. Isso é vencer o medo. É não permitir que as notícias difíceis impeçam essa longa viagem que nós estamos realizando no mundo, de realização, de conquista, de aprendizado, de evolução espiritual. A medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Depois disso, já não é mais necessário ficar esmiuçando detalhes do sofrimento alheio. Já não é mais necessário ficarmos lembrando das situações. É prosseguir com a situação que a vida nos apresenta. E como vamos lidar com essa influência tão negativa das informações? A imagem aqui ela é bem sugestiva, ela nos mostra que muitas pessoas agem como ovelhas, um dos animais mais temerosos que tem. Uma ovelha tem medo, todas têm medo, porque elas são contagiadas pelo medo uma da outra. Por isso que um cão bem treinado conduz um rebanho, porque elas agem por estímulo das outras. E nós não somos ovelhas, nós não podemos nos comportar assim. Não podemos ser levados por essa massa, às vezes insana, que muitas vezes não reflete sobre aqueles estímulos que recebem e que são conduzidos de forma a atender outros interesses. Nós temos que nos destacar disso, já que estamos buscando um conhecimento espiritual que nos esclarece, que nos orienta e nos guia. Então, o que nós vamos fazer? Nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Nós temos fases de pessimismo na vida, mas não podemos associar um momento difícil da nossa vida com uma situação difícil do mundo e criar uma ideia de que nós somos seres vivendo num sofrimento permanente e não permitir que essas informações reforcem o nosso pessimismo. Se nós identificamos que somos propensos ao pessimismo, lutemos contra essa força devastadora. Se nós somos propensos ao medo, lutemos contra isso. Não acalentemos essas notícias que nos tiram a força de viver. Também selecionar os meios que nos trazem as notícias. Temos que tomar cuidado com aquele noticiário que explora o sofrimento e a dor do próximo. E repetem aquele fato continuamente para prender as pessoas na audiência. Temos que excluir isso da nossa vida. Os sensacionalistas, os exploradores do sofrimento humano não merecem a nossa audiência. Temos que realmente cortar aquilo. Porque muitas vezes eles estão explorando uma situação meramente para garantir a audiência e ter ali o seu patrocínio garantido pelos anunciantes. É uma coisa sórdida isso, perversa. Nós não podemos compactuar com isso. E algo importantíssimo que temos que fazer é reafirmarmos a nossa fé. É realmente buscar cada vez mais solidificar essa fé raciocinada que nós temos na doutrina espírita. É estudar com afinco essa doutrina que nos esclarece tanto sobre a vida, que nos orienta tanto. É buscar realmente essas certezas que nos dão força para vencer essas notícias atemorizantes. E vamos ver como Jesus lidou com o medo dos discípulos, porque até mesmo eles, vendo o que viram, conhecendo a pessoa que eles conheceram, eles também tiveram medo. Também tiveram medo porque permitiram que a sua fé se enfraquecesse. Mas Jesus mostrou para eles o quanto o medo pode paralisar as suas vidas. Nós vamos utilizar um trecho de um desenho animado que nos traz uma passagem bem significativa sobre o medo. Veja o homem. Não tenham medo, vocês me conhecem. Mestre, oh, mestre. é o Senhor, ordene-lhe que vá ao seu encontro. Venha. Entendem por que Pedro ele começa a afundar na água? Inicialmente ele é tomado pelo espanto de ver Jesus caminhando sobre as águas, e isso não é difícil de explicar com base na doutrina espírita. Jesus manipulando pelo seu pensamento vigoroso, poderoso, os fluidos espirituais, criou condições de sustentação sobre a água, como os espíritos produziram fenômenos incríveis no século XIX. Manipulando os fluidos. E Pedro, vendo aquela situação, ficou maravilhado e pede para Jesus para ir. A animação não mostra isso, mas o Evangelho relata que ele, percebendo ao redor o mar revolto, ele teve medo. E foi o medo que o fez afundar. Essa situação, ela pode servir como uma grande metáfora para a nossa vida. Quando nós passamos a ter medo das ameaças que nos rondam, porque perdemos a nossa fé, a nossa confiança nesse Mestre que nos chama, que nos convoca à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual, é aí que nós começamos a afundar no mar da vida. Porque nos falta a fé, nos falta a confiança, a certeza de que só estamos atendendo ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus, se estamos nessa trilha de crescimento, de evolução espiritual, nós não temos que temer nada. Nós seremos sempre amparados e sempre sustentados. Mas é quando permitimos que o medo tome conta de nossas vidas, é que nós afundamos. É que nós começamos a sentir sair o chão, a faltar a nossa base. Então confiemos, reforcemos a nossa fé. E Jesus, numa outra ocasião, ele lidou também com o medo dos discípulos. Ele, durante uma tempestade, os discípulos também se sentiram atemorizados. Mais uma vez o medo. E Jesus, ao questioná-los, por que vocês têm medo? É como se ele estivesse dizendo a nós hoje: por que ter medo da vida? As tempestades, elas não vão paralisar aqueles que têm um destino a cumprir. Os dissabores, os conflitos do mundo, as dificuldades, para aquele que tem algo a cumprir, não será detido. Não podemos permitir que o medo nos faça perturbados, difíceis, criaturas frágeis. O questionamento de Jesus aos discípulos se aplica até nós hoje. Por que tens medo? Porque é o nosso destino, embora a gente possa morrer, a gente possa agora sair daqui e desencarnar, o nosso destino se cumpriu, vai continuar. A nossa vida vai prosseguir. Nós temos que reforçar em nós a confiança, a certeza da vida espiritual. E de que a nossa existência não é algo sem cuidado, sem assistência. Cada um de nós somos seres muito bem cuidados, muito amados, muito protegidos. E só acontece a nós aquilo que tem o poder de nos revelar algo sobre nós para o nosso aprendizado. É essa confiança que deve nos guiar, que deve nos impulsionar na vida. E se nós ainda tivermos que passar por uma prova muito difícil, ainda ali não vamos temer. Jesus, numa ocasião, ele disse então a nós assim, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele vai também nos dizer isso: olha, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que que isso significa? Que mesmo que nós tenhamos que passar por provas, por lutas muito desafiadoras, o auxílio virá para que superemos essas provas. O dia de amanhã vai se cuidar. Se nós tivermos que enfrentar uma dor muito grande, um desafio muito grande, nós teremos um amparo divino em nossa vida. Acreditem, não há experiência que nós não temos forças para vencer. O nosso destino é de se tornar espíritos puros. E a nossa evolução é guiada pela mente divina. E cada experiência que temos que passar, acreditem, nós temos força para vencê-las. Nós temos condições de superar as nossas lutas. Só um instantinho, por favor. Obrigado. E que é com essa certeza que nós encararemos quaisquer desafios, quaisquer impedimentos, porque nós somos filhos do Altíssimo e nenhum de nós jamais estará desamparado. Muito obrigado a todos, que Jesus, o nosso grande amigo, médico de nossas almas, o grande condutor da evolução desse planeta, inteligência sábia, que sabe o momento certo de intervir a cada momento, nos inspire, nos ajude a nos tornarmos cada vez mais confiantes, porque nós todos temos um futuro de muita paz, de muito amor, de muita felicidade. Muito obrigado.